Bem-vindos ao OrionCast 41. E hoje nós já falamos bastante dos irmãos mais velhos, né? Toda hora a gente tá falando de irmão mais velho, irmão mais velho, irmão mais velho. Hoje é a hora de dar poder aos caçulas, né? Todo mundo sabe que os filhos caçulas são os melhores, né? Eu, por exemplo, sou um filho caçula. Então, eu posso atestar a esse fato que sempre nós temos mais sucesso, nós vendemos mais cópias dos nossos hardwares, né? É um caçula. que analogia, é um caçula que é o mais vendido até agora, então ninguém pode reclamar. Hoje o tema é portáteis e temos conosco o Mr. Bubbles, o Rodrigo Pascoal, John Neto, o Adriano, que é a primeira vez que ele está participando, então seja bem-vindo, Adriano. Valeu. E o Homem Mal, como sempre, malvado. E o setista apresentando e Filhos Caçulas Power. E tamanho não é documento. Você também deve ser filho mais velho. Ou tem algum problema com o tamanho, né? Piknique bom, feel so good. E agora vamos para o nosso tema principal, portáteis. E primeiro vamos só comentar um pouco das vendas, né? Um pouquinho de como os portáteis estão sendo vistos hoje em dia. Depois a gente pula direto para os jogos, que é a parte mais importante, né? Mas até nesse momento em que estamos gravando esse podcast, numa data não especificada, né, para proteger as nossas privacidades, o DS, o Nintendo DS, todas as suas iterações, ou seja, os 50 mil modelos do DS, se você tem um DS Fat ou se você tem um DS XL, conta, vendeu 137 milhões e 800 mil cópias de seu hardware. É muito DS, né? Só eu tive 4. Exatamente, eu tive 2. Casa tem 2. Eu dei uma de japonês, eu tive um Fat 3 e 3 Lite. Isso que eu falei, olha que você nem mora no Japão, hein? Então. Lá o pessoal tem um de cada modelo. Cara, no Japão, acho que não tem mais tanta venda, porque praticamente todos os habitantes do Japão têm no mínimo 2. Aí, tipo, acabou, não tem mais o que... Porque eu não sei quantos milhões de pessoas tem no Japão, mas, cara, deve ser um número absurdo, assim, de donos de DS no Japão. E lá é cultural, assim, tipo, os moleques se encontram na escola pra jogar todo mundo junto, sabe? Mas não é só moleque, não. É desde dona de casa, inteira, empresário, né? Todo mundo tem. Eu admito que o presente que eu dei pra minha namorada de aniversário de namoro esse ano foi um DS. Aí, ó, tá DS, vendo? É o console preferido entre as mulheres, né? Eu acho. Eu adoro. Não, Mas você sabe que dar um DS de presente pra namorada é a mesma coisa que dar uma lingerie, né, mano? É um presente que acaba sendo pra você depois. Não, pior que não, cara. No caso dela, não adianta. Eu tive que dar o DS pra ela porque eu tinha que ou deixar meu PSP ou meu DS com ela. Nunca podia ter os dois. Ah, igual eu. Aí eu comprei o DS pra ela e agora eu tenho os dois aqui só pra mim. Eu fiquei nessa sinuca de bico e escolhi não ter namorado. Como aqui não joga, né? É isso aí, João. É isso aí. Escolheu namorar com os portáteis, com os videogames. Não, agora... Não, assim, né? Pelo comentário que ele fez de tamanho não é documento, eu acho que cabe dentro do buraquinho do lado dela. É? Ou do PSP. Olha a censura livre indo embora, ó. Mas então, beleza. O DS é uma máquina de fazer dinheiro, né? Os caras são foda, vendem que nem água. Agora com o 3DS, então, eu acho que vai renovar tudo isso. Tipo, você vê que a Nintendo abandonou mesmo a marca Game Boy, né? De tanto sucesso que fez o DS, né? Pode ver que agora não é, tipo, Game Boy... Tanto é que, assim, eles começaram. O nome do DS é justamente por isso, porque a marca Game Boy era tão forte que quando eles resolveram lançar essa proposta nova do DS, eles tinham medo de manchar a marca Game Boy e aí eles lançaram com outro nome. E aí acabou que aconteceu o contrário, né? Ficou tão forte que agora eles abandonaram a marca Game Boy e usam só DS. Eu não sei, eu sempre venho pensando sobre isso também, mas eu acho que é um lance da Nintendo. Eles sempre tentam renovar, né? Você pode ver que eles não ficam lançando Super Nintendo 1, 2, 3, eles Mas o Game Boy... Não, sim. No caso do Game Boy, foram versões igual versões do DS, né? Acho que mudou mais quando saiu lá do Classic pro Color, que foi uma mudança drástica. Que depois foi só versão da versão, né? Depois do Game Boy Color. Não, aí sim, depois Game Boy Advance... É, mantiveram o nome na época do Advance, né? É. Mas eu acho que eles quiseram mudar o conceito, né? A partir do DS e deixaram o nome pra trás. Mas eu nunca tinha ouvido falar desse lance de talvez manchar o nome, assim. Não, isso daí, mas isso é uma matéria mesmo, assim, que eu li, não tô especulando, não. Assim. É o Homem Nintendo falando. É, o Pascoal é o representante Miyamoto aqui. O Adriano, e você viu que o Adriano já é novo e já vem peitando, né? eu acho isso aí tá errado, Pascoal. Mas tá certo. São os bons. O cara é aspira. O cara ainda aspira. É que eu vejo assim, eu acho que eles gostam de ir lançando essa coisa deles, né? De sempre tá renovando, né? Realmente, o Game Boy manteve por muito tempo, mas depois eles aí resolveram mudar. Tanto que realmente gerou estranhamento na época, eu lembro também. Mas deu certo pra caramba. Sim, né? Deu totalmente. E assim, né? O 3DS, com todos os softwares que o 3DS tá preparando, que é tudo jogo antigo, remake, tudo com aquele negócio de 3D sem óculos e tal, eu acho que vai renovar todas essas vendas, cara. Se eles colocarem 200, 250 dólares pra vender essa porra, já com todos esses jogos que eles estão querendo de Zelda, remake de Zelda, remake de Icarus, ou whatever, um monte de jogo antigo assim, cara, eu acho que revende tudo de novo, vende 20, 30 milhões de 3DS, assim. Eu acho que ela entende. Com certeza, porque é uma proposta nova também, né? Mesmo que você já tenha, que nem eu que já tenho o DS e tal, eu já tô com uma vontade já de comprar, né? Eu acho que é bem por aí. Como é, quem já tem um, quem já tem o DS vai querer ter o 3DS, né? Isso não. E assim, quem aqui tem o DS? De todos nós? Acho que todo mundo, né? O Homem Mal tem, o Mr. Bambus tem, o Pascoal tem, o Adriano tem, João, você tem? Tenho também. Então, eu também tenho. Cara, todos nós temos DS. Agora, vamos pular para o patinho feio. Não. Você já tá sendo... Não, troll. Ó, troll. Apresentação, ó, troll. Peraí. Patinho feio de vendas. Ele é patinho feio de vendas. Ah, tá, com certeza. Na vida inteira dele, até esse momento, ele tem 62 milhões e 300 mil cópias vendidas. E assim, né, ele tem a proposta do PSP já é outra, né? Eu lembro que quando a primeira vez que eu vi um PSP, todo mundo falava que era um PlayStation 2 de mão, tipo, e de certa forma é, né? Sim, que tinha o mesmo hardware, ele apresentava os mesmos gráficos e tal. Só que aí veio os problemas de gameplay com analógico só, que era meio complicado. O pessoal reclamou bastante, até hoje reclama, né? Até o Homem Mal é o orgulhoso dono de um PSP, eu não sei qual mais de vocês tem, mas eu lembro de um comentário que o Homem Mal fez de analógico. Por favor, Homem Mal, eu te dou a palavra. Não, é assim, eu tenho meu PSP, meu lindo PSP especial Darth Vader, eu acho lindaço, mais bonito dos PSPs que tem, mas assim, o que eu sempre comento é dos próximos PSPs que eu mato um se o próximo PSP tiver um analógico só. Eu também não entendo até hoje por que todas as novas iterações dele não tiveram dois, cara. Eu não consigo entender. Já passou por quatro modelos, cara. Você teve o Fat, normal, beleza, vai, foi o que lançou no mercado. Mas vai, maravilha. Saiu o Slim, nada. Saiu o 3000, que adicionaram microfone e tal, nada. Aí fizeram mó chororô por causa daquele PSP Go, nada. Porra, que, aliás, o PSP Go foi um dos maiores fails na história de hardware. Nossa. Né? Que eles não fizeram nada, não tem retrocompatibilidade, né? Pelo que eu entendi. Nenhum jogo que você tinha antes você pode jogar no Go. Ele não tem espaço pra colocar os MDs, né? Ele não tem leitor de MD. Ele abandonou o MD, né? E o preço inicial era 250 dólares, né? 300 dólares, 270 dólares, alguma coisa assim. Era uma coisa ridícula. Tipo, você comprava um Xbox com esse dinheiro. Preço de uma porra do PSP Go. Eu canso de falar, mas a Sony, ela não escuta o consumidor. Ela tá se cagando pro consumidor. É, se ela então, tivesse mas... um canalzinho, se ela tivesse sei lá, eu acho que o pessoal ombudsman. Do canal... Se tivesse um ombudsman. É, velho, eu acho que o pessoal que é responsável pela comunidade, etc, é outra empresa, sabe? Aí, tipo, aí o pessoal manda lá, olha, a gente recebeu aqui 120 mil e-mails e todo mundo fala pra pedir, pra colocar um novo analógico. Ah, tá bom, delete, delete, delete, delete. Deve ser, cara. Mas ó, esse é um problema que eu acho também no DS, porque não tem, né? No DS sim, não tem nenhum. Faz bastante e faz falta. Uma falta pra, do caramba, assim, um jogo 3D. Ah, então, é, mas assim, o 3DS agora vai resolver um pouquinho isso aí, né? Mas ele compensa razoavelmente com a tela de touch, né? Aquela... Sim, é. Não, ele tem um refresco aí que é a tela de touch, mas em alguns jogos que você precisa mexer em 3D assim, faz bastante falta, porque é ruim andar com... Não, mas então, Ed, mas é isso que a Sony tá esperando pra fazer um analógico, né? Tá esperando a Nintendo colocar dois e aí eles colocam dois também no dele. Agora, assim, a única desculpa que eu vejo pra não ter os dois analógicos lá no PSP, eu acho que eu já cheguei até a discutir isso aí com o João, que no caso, os jogos novos não iam ter compatibilidade com os modelos antigos de PSP, né? Não que fizesse tanta diferença, mas eu acho que é a única desculpa que... Não, cara, você pega... Pega jogos igual Medal of Honor, não acredito como é que aquele jogo ganhou jogo do ano, o jogo do policial idiota, que eu sempre esqueço o nome dele, Siphon Filter. Ah, sim. Então, você mexe a câmera nos botões, tipo, por exemplo, eu jogo no analógico pra movimentar o personagem, e a câmera eu mexo no quadrado, triângulo, bola e X. É simples, cara. É só você soltar um petzinho que, em vez de você usar a câmera nesses botões, você usa no outro analógico. É coisa de, sei lá, 15K. Ah, sim. Pet para os jogos antigos, né? É, então. Ah, sim. O PSP, assim, é o jeito que ele é percebido, que ele é visto hoje, é como azarão, né? Tipo, todo mundo... Eu não vejo muito esforço por parte da Sony de criar jogos novos, inovadores pra ele. A Sony parece que meio que esqueceu ele esse ano, assim, e não deu muita atenção, focou mais no PlayStation 3, no Move e tal. E vamos ver se ano que vem isso melhora um pouco, né? Porque esses dois filhos caçula têm jogos bons. E é isso que a gente vai comentar pouco agora. Todo mundo falou só mal do PSP, assim, mas eu defendendo, eu acho ele um console legal pra caramba. Então, eu acho ele legal, ele tem uma tela bem mais da hora do que a do DS, né? Só o problema dele, eu acho, só é que ele tem pouco jogo. Assim, né? Sucesso mesmo é na emulação. Então, porque se for comparar em software, o DS detona, né? É verdade. Mas assim, ele como console, eu acho bem louco. Ah, vem a ser a mesma coisa que o 64 PlayStation 1, assim, eu acho. Porque é mesmo bosta, assim. O 64 era bem melhor, assim, em termos de rádio e tudo. Mas também não tinha jogo, né? Tirando os da Nintendo e da Rai, você não tinha. Então, esse é o problema. Tem alguns jogos legais no PSP, mas são bem poucos. Mas os que tem bons são bons pra caramba. Eu acho que tem várias... Pros dois portáteis, tem várias pérolas, assim. Tipo, pra mim é que nem a exclusividade de Xbox com PlayStation 3. Tem vários exclusivos de um e de outro que o pessoal gosta bastante. E, assim, mas eu acho que o ponto inovação ficou mais com o DS por causa da tela de toque. Então todo mundo costuma falar mais. E eu acho que tem alguns jogos, algumas coisas que impressionam mais no DS pela tela de toque. Mas não que o PSP seja um console, né? Um hardware ruim, não. É duas propostas diferentes, né? Que nem tem alguns jogos que no PSP roda que não tem como rodar no DS, por exemplo, porque a proposta é outra. Ele tenta mais realista, né? Também. Tem gente que não gosta. Porque ele tem uma coisa mais infantil, assim. Não que ele seja infantil, mas ele tem uma apelação mais pra. Sabe? Por isso eu acho que até porque que as mulheres e as crianças gostam mais, assim. O PSP é mais realismo, né? Ele tenta trazer mais o negócio mais realista pra mão. Cara, as mulheres e as crianças gostam do DS porque ele tem tanto jogo, que tem jogo pra esse nicho. O PSP não tem nem pro nicho dele, entendeu? Eu não chegaria a esses extremos de não ter jogo pra esse nicho, mas isso é verdade. Tipo, o foco de eu acho que o DS tem um foco pro casual, tem vários jogos casuais e vários hardcores legais. O PSP, ele se mostra mais hardcore, mas ele não tem tanto jogo hardcore quanto o DS tem casual. Mas ele também não tem casual, entendeu? Ele tem poucos casuais. Não, então esse eu acho que é o problema do PSP, porque ele tem jogos pra você jogar em casa, sendo que ele é um console portátil, assim. Ele tem Metal Gear, tem God of War, tem esses jogos que não é de você sentar num ônibus e jogar 20 minutos. É, você não é, joga também. 20 minutos de God of War. Sim, e o DS tem, sei lá, tem WarioWare. Você joga 5 segundos, faz um minigame e pronto, desliga, entendeu? Acho que é... O problema, pelo menos o que eu vejo, um dos problemas dele é esse. Isso daí é real mesmo, porque você tá em casa, mano. Se você já tem um PlayStation 2, vai, no mínimo que seja, você não vai parar pra jogar o PSP em casa se você tem um PlayStation 2. Você vai jogar o God of War do PlayStation tal, e essa coisa é real mesmo. Você não dá muita vontade de jogar um também jogo. Também tem. Tem alguns jogos no coisa que são assim de. São minigames, mas os clássicos dele, os mais fortes, são esses de assim, que são. Jogos mais demorados, assim. São os jogos que fazem as pessoas, os que querem mesmo jogar, né, comprar o aparelho, né? Exatamente. O pessoal hardcore. Exatamente. São os jogos disponíveis para cada um desses dois que meio que cria essa necessidade no consumidor. Então vamos falar um pouco desses jogos, né? Vamos entrar no ponto de por que que você, ouvinte, que está aí ouvindo e não está fazendo nada, não podia ter um DS ou um PSP na mão enquanto você escuta a gente jogar alguma coisa. Então, se você ainda não tem DS, não tem um PSP, agora você vai pegar vários motivos do porquê você tem que gastar um pouquinho mais de dinheiro nesse Natal, né? A gente não tem nenhum acordo com nenhuma loja específica, então nós não vamos dar nenhuma opção de loja para vocês comprarem, mas você tá dando ajuda pro Papai Noel aí, O Papai Noel vai ganhar dinheiro às nossas custas, esse velhinho filho da puta. Então, os jogos é o mais importante. Tem todas essas outras coisas que os dois fazem e tal. Até é inacreditável que o DS entra na internet e o Xbox não, mas essa parte a gente pula. E vamos pular pros jogos. Eu vou começar com uma história pessoal, assim, né? Que foi o meu começo nessa nova geração foi através do DS e o meu cafetão foi o Lula Molusco. Porque ele. Um dia eu estava indo pro trabalho, todo feliz e faceiro. Cheguei lá, aí tava uma comoção ali onde o Lula Molusco trabalhava, né? A gente trabalhava junto. Aí eu, o que que tá acontecendo aqui? O que que tá rolando? Aí ele, não, um jogo. Eu tenho DS, aí eu peguei um jogo novo, era o Fat na época. Quando eu fui ver, ele tava com o Nintendogs. É a minha primeira indicação de jogo, Nintendogs. Quando eu vi. Pra quem não conhece Bom, você tenta me ensinar como é que joga Nintendogs, porque eu não sei jogar Nintendogs. Pra quem não conhece o Nintendogs, é tipo você escolhe um cachorrinho e você cuida desse cachorro. É tipo o Kinect Mouse. É isso lá. Que eu ia falar. É o Kinect Mouse da perna. Tipo um Tamagotchi melhorado. Quem lembra do Tamagotchi sabe, mas é um melhorado. Que é um cachorrinho e você, assim... Pega a canetinha do DS, você interage com ele, faz carinho, aquelas coisas. Só que tem várias outras coisas. Você ensina truque, ele reconhece a sua voz. Então, assim, você ensina um truque dele rolar, por exemplo. Aí quando ele ensina o truque, o DS fala... fala o nome do truque. E aí a gente vai... linkar a palavra que você falar pro truque. Aí você tem que repetir várias vezes. Você fala, rola, rola, rola. Aí ele... grava tudo certinho. Todas as vezes que você vira pro seu cachorro fala rola, ele faz o truque a partir desse momento. E aí tem várias coisas no estilo de competição. Aí tem competição de cachorro que você tem que levar ele por uns obstáculos. Tem uns brinquedos que você pode interagir com o cachorro. Tem um que é uma... É aquele negócio de bolinha de sabão. Aí você pega, aí você segura ele com a caneta, você assopra no DS, o microfone reconhece e solta a bolinha de sabão, ele fica brincando com a bolinha de sabão. Cara, tem tanta coisa legal pra você fazer. Quando eu vi aquela porra e eu vi o Nintendogs e vi, eu falei, cara, eu tenho que comprar essa merda. Fui lá, comprei um tempo depois, mostrei pra minha esposa, cara, a partir desse momento, o DS ganhou. Esse foi o jogo que mostrou o potencial que o DS tinha, entendeu? E animal, cara, é um dos meus jogos mais. É, animal mesmo, né? Fala aí, o que eu ia falar é tomar cuidado quem não tem DS aí. Porque Nintendogs é jogo de vender DS, cara. Exatamente. Se alguém falar, ah, eu tenho um DS aqui, vou te mostrar um joguinho, fala, pergunta, é o Nintendogs? O cara falar que é, você fala, não, deixa quieto, não quero ver. Porque senão você vai ver e vai comprar o DS. Porque é muito animal, cara, é uma coisa absurda. É tanto que agora eles vão lançar o 3DS, que é o Nintendogs com gatos, né? Então eles vão... Imagina essa porra em 3D, mano. E cara... Você vai poder dar um tapa no ar no seu cachorro. Quando a primeira vez que eu vi o DS, foi também do Lula Molusco e também, por isso que eu falo que foi o Nintendogs também. Que eu lembro, cara, dele botar o jogo, aí sabe, os cachorrinhos na tela de cima e uns botões na tela de baixo, né? Aí no que eu peguei o DS, ele assoviou assim, o cachorrinho virou, veio correndo pra tela, aí a tela já desceu, o cachorrinho subiu na tela, etc. Sabe, sem um toque de botão, cara, eu fiquei fantasiado com aquilo, cara. Não, e se você não dá banho, e ele tem um relógio interno, então se você não cuida do seu cachorro por tipo 3 ou 4 dias, quando você abre, ele tá todo sujo e pulando umas pulgas assim, nele, e aí se você vai tentar brigar com ele, ele briga com você, ele rosna, porque você não tá tomando conta dele, aí você vai lá, pega a bucha, pega o sabonetezinho, dá um banho nele, esfrega tudo certinho, até nas partes baixas e sujas, entendeu? Aí ele fica feliz depois, beleza, e aí você tem que dar comida, tem que brincar, cara, é inacreditável. Então alguém mais tem aí? Uma tipo, coisa que eu descobri, e tem uma coisa que eu descobri no Nintendogs, que eu fiquei muito triste, que é que seu cachorro foge. Se você não cuidar dele. Cara, isso nunca. Eu nunca fui. Eu já fiquei um tempão assim. Fechei, jogando. Ele prefere morar na rua, né? Aí eu falei, ah, vai, vou jogar. Na hora que eu abri, a casa vazia, cadê meu cachorro? Eu falei, ué, sumiu. Virou churrasquinho. Deve ter virado, cara. Alguém mais jogou o Nintendogs por aí? Cara, eu nunca joguei porque eu acho que eu tenho um pouco de preconceito contra essa proposta. Eu acho ela muito casual, não sei. Eu acho que eu só vou jogar isso quando tiver um Nintendo Zoom. É Nintendo, meu irmão. É casual, meu irmão. Eu não joguei, mas eu não sei porque eu não joguei, assim. Mas é um eu cheguei a mexer. No jogo e tal. Ah, cara, 3DS vai ter gato, gente. Se vocês gostam de gatinhos, então vocês vão também ter gatinhos. Nossa, o jogo de gato vai ter o quê? Vai ter 10 mega, né? Porque você vai abrir o DS, ou ele não tá lá, ou ele tá dormindo, né? Pode crer, né? Vai vir ronronar, você vai dar comida e ele vai sumir por 5 horas. Não, mas beleza. Que outro jogo vocês recomendam pro DS aí? Meu, eu acho que assim, tem o segundo jogo que vem de DS. Alguém chuta? É pro DS ou pro PC também, né? Não. CDS. Não é esse. É um jogo exclusivo do DS, fora do Nintendogs, que vende DS também. Não sei não, cara. Pokémon? Ah, New Super Mario Bros, cara. Pokémon. Não, New Super Mario Bros, cara. É. Perfeito. É verdade. É outro jogo que vende DS, é outro jogo que merece a gente, sei lá, perder de tempo assim. Que jogaço, cara. É muito animal. Detalhe, é o primeiro Mario que eu joguei. Caramba, parabéns. Caralho, pô, você no tá DS? No DS, foi o primeiro Mario que eu joguei. Ah, tá, pô. Não, mas assim, as características, acho que todo mundo aqui concorda que é um dos jogos mais fodidos do DS, certo? Ah, com certeza. Tanto ele quanto os minigames, o quilo de minigame que vem. As músicas refeitas. As músicas refeitas, não, e eu acho que ele já chegou estourando tudo, cara. Porque um dos primeiros power-ups que você pega é um cogumelo que você fica gigante e você explode, destrói tudo que você vê ao seu redor. É a primeira vez que você vê aquilo no Mario e ele tá no primeiro mundo, cara. Então isso já, eu acho que eles já entraram dando porrada, assim, né? Aquilo ali é a marca do jogo pra mim, cara. Quando a pessoa pega e fica gigante, pronto, capturou a pessoa ali, cara. A pessoa se apaixona ali. Todo mundo que eu ponho o jogo na mão fica louco ali já. Mas, cara, você começa a ir correndo e chutando os canos, causando o maior caos, cara. Foi o primeiro Mario que eu joguei, tipo, eu sempre vi outros Marios, vi jogar e tal. Então, tipo, igual o... Não sei quem foi que falou, mas falou, das músicas efeitos. Tipo, eu não tenho nem ideia de como eram as músicas antes, mas sabe? Foi o jogo que eu joguei. O jogo que eu joguei ali, meu. Putz, gamei na hora, cara. Putz, pra quem conhece, é muito nostálgico, cara, as musiquinhas. Elas são remixadas todas. Pra mim, que não conheço, pra eu, né? Tá foi certo, eu achei fantástico. Ah, de qualquer forma, a trilha de Mario é sempre faz a diferença assim também, cara. É simples e captura, né, a pessoa, pega a pessoa, assim. O que eu acho o segredo do Super Mario Bros. É que ele, eu não sei qual é a fórmula que eles usam, mas ele agrada tanto quem é casual quanto quem gosta de desafio, né? É verdade, tem umas fases nele muito complicadas, o que eu acho... Então, mas quem não sabe jogar também gosta, porque consegue jogar as primeiras fases, né? Não é difícil. Sim, ele é para os dois públicos mesmo. Tanto que ele tem mundos secretos, né? Você não consegue passar por todos se você jogar normal. Você tem que liberar dois mundos dele. Eu acho que é o 4 e o 6, não é? Eu imagino que sim. E eu passei muita raiva em muitas fases, cara. Ah, isso é legal. É bom ter esse... É o desafio. Esse equilíbrio, né? De desafio, mas não ser tão desafiante que tira as pessoas de jogar, né? Eu conheço muita gente que terminou ele já, então acho que não tem tanto problema assim. O desafio compensa no final, você se sente, né, satisfeito por ter conseguido passar. É com Mario, certeza. Né, cara? Eu falo que ele é outro jogo que vende PSP, porque foi o segundo jogo que eu vi no PSP. No PSP, o Mario, isso. Emulado. Super Mario World, né? Não, é porque... Super Mario World. Não, eu tava procurando meu DS na mesa, não achei e tô vendo PSP aqui, então já brincou. É o God of Mario. Então, o segundo jogo que eu vi, que foi ele, no DS, foi aquele minigame do Yoshi, dos balãozinhos, que você vai assoprando e ele vai subindo, cara. Foi outra coisa que eu vi, poxa, acho que deu 4 dias eu comprei o DS. Não, aquele que você passa uma linha no cenário, ele vira uma cama elástica. Uhum. Aí os Marios vão caindo, você tem que levar ele numa portinha, eles vão caindo, aí você tem que ir fazendo cama elástica pra eles irem pulando e não caírem no abismo, assim. É muito legal também. Então assim, cara, o New Super Mario Bros. E o Nintendogs, eles vendem muito DS. Agora vamos pular um pouco pro Negão, que é o PSP, e vamos... Não, o meu é branco. Porque, pô, o seu é... Pô, e o meu DS é preto. Então pronto, aqui, fechou. É, o meu também. Então, assim, quais jogos de PSP vocês acham que vem de PSP? É aquele que você vê e tem uma inovação legal nele. God of War. Meu, falou? Não falou tudo, vai. Porque God of War não conta. Mas vamos pegar um exclusivo dele, cara. Deixa eu pensar, porque o PSP é fraquinho de exclusivo, só dele mesmo. Eu vou falar um que eu joguei, que eu achei ele legal e ele é bem inovador também do jeito de você jogar, que é o Echo Chrome. Exatamente o que eu ia falar, que esse jogo é uma porcaria. Eu ia falar que esse Echo Chrome é muito chato. Eu tava tentando lembrar o outro, que é o IQ Test, cara. Não, mas peraí, deixa eu só especificar o Echo Chrome. Então, rapidinho, ele é de percepção. Tipo, tem um caminho que o cara tem que seguir. Ele é tipo um lemming, ele vai andando. E aí, tipo, você tem que mudar o ângulo do labirinto pra a parte de baixo ficar no mesmo nível da parte de cima, tipo, na mesma linha. E aí os dois meio que se juntam, vira uma ponte pro cara passar, esse tipo de coisa. Ele tem problemas de jogabilidade, sim. Eu acho que ele tem os designs muito legais de algumas fases. E eles vão vai ter o Echo Chrome 2, se não lançou já, eu acho que não lançou ainda. E eles estão falando que eles vão resolver esses problemas de design. Aí a jogabilidade vai ficar um pouco mais fácil. Para as pessoas entenderem que tipo de coisa que dá para fazer. Mas eu acho que a premissa e a inovação dele é muito legal, sim. Eu não sei se ele vem de PSP, mas é um jogo bem, bem único. Então, eu acho que o que vem de PSP é o irmão dele. Que assim, eu joguei esse Echo Chrome também, mas não gostei muito. É Practical IQ o nome do jogo. Quem lembra do VR Missions, do Metal Gear? Não sei. Alguém? Cri, cri, cri, cri. Cri, então, cri, cara. Ele é semelhante aos VR Missions. Ele é quase o Econochrome, só que o Econochrome, os desafios estão mais na câmera. E você achar o ângulo que você pode andar. Aí esse Practical IQ, ele já é diferente. Ele tem alguns cubos. Você tem que chegar no final da fase. Você tem alguns cubos que você tem que mover, colocar no lugar, tampar buraco, poder subir, você apertar botões. Ele é um portal sem portal gun, imagina. Legal. Ele é bem mais legal que o Econochrome. Não, o que eu acho legal, eu não tenho mais os que eu, quando eu joguei, o que eu achava legal era jogar as versões de jogo de mesa no PSP. Tem alguns que são bons. Tipo, o que eu gostava bastante era o Burnout, a versão do PSP. Como é que é o nome? Alguém sabe? Exatamente o que eu ia falar dele. Burnout Legends. É muito, muito da hora. Eu acho até mais legal do que a versão do PlayStation. O Burnout Legends? O Burnout Legends, que assim, alguns mais puristas, como eu, falam que o melhor Burnout foi o Burnout 3. Sim, o Takedown. O Burnout 3 Takedown. Eu também acho, eu concordo. Então, o Burnout Legends, ele é o Burnout 3 Takedown, com os melhores carros de todas as versões anteriores do Burnout. Eu digo que ele é a versão definitiva do Burnout 3. E ele é um jogo que não sai do meu drivezinho de UMD aqui, cara. Que ele é muito, muito, muito bom. Ele é um jogo que vende PSP com certeza. Ah, é da hora. E contar que a trilha sonora é muito, muito da hora. Tem hora que é legal, sim, só você ficar andando com um carro, batendo nos outros e ouvindo a música, né? Eu também sou muito adepto de jogo de corrida arcade. Eu não gosto de simulador, Forza, essas coisas. Eu gosto de bater e dar porrada e que se foda, entendeu? Então eu gosto, assim, só de, você não gosta de ter um burnout, né? Hã? Você gosta de moleza, né? Eu gosto de moleza. Porra, eu já dirijo carro em trânsito todo dia. Quando eu pego o carro virtual, eu quero destruir essa porra e foda-se todo mundo, entendeu? Então eu gosto muito de jogo arcade. E só de pensar que dá pra ter um burnout foda desse, que eu posso jogar no ônibus, que eu posso jogar em fila de banco, assim, parece então, ser bem legal mesmo. Esse é um jogo que funciona, você jogar em ônibus, por exemplo. Funciona. Você pode jogar uma corridinha descompromissada lá, um racha, ouvindo uma música legal. Esse eu acho que é um que vale a pena jogar no PSP. Assim, outro do PSP que me agradou bastante também pela inovação, eu gosto bastante de ideias novas de hardware, de software e tal, que assim, pode, que nem o Mirror's Edge, né? A gente já teve essa conversa, é uma inovação que não deu muito certo, mas pelo menos inovou e trouxe coisas novas. E pra mim, um que trouxe coisas novas que eu achei bem legal, que eu fico imaginando, de verdade, o cara tentando vender essa ideia desse jogo pro time dele, ou pro produtor, ou pra Sony, ou pra alguém, e as pessoas olhando pra ele, meu, que porra é essa? Que é o pata-pata. Isso que ia falar. Tava pensando nele mesmo. Cara, imagina o cara explicando a porra do patapom pra Sony. É um jogo que você aperta botão no ritminho, cara. Mas que porra de botão no ritminho. Aí quando o cara deve ter pego a demo e jogado, meu, aquela porra é muito viciante, cara. É muito legal o patapom. Então explica aí, quem já jogou? Adriano, João, vocês já jogaram patapom alguma vez? João, deixa com você essa aí. Cara, patapom, pra quem tem DS, patapom, nesse estilo, patapom e Loco Roco é obrigatório. Pra quem tem PSP, agora você inverteu de novo. Pô, mas que inferno. Deixa eu tirar meu cara, meu guarda PSP essa porra daqui. Desse PSP aí, mano. Então, e tem o PSP, cara, patapom e Loco Roco é obrigatório. O Loco Roco você chegou a jogar, Cetista? Aquele da bolinha amarela? Eu não, esse eu nunca joguei, não. Eu joguei, esse é muito louco mesmo. Muito bom também. O patapom é, você tem lá o exércitozinho, você comanda o tambor de guerra. Você vai tocando o tambor lá, o jogo chama patapom, que é o ritmo básico pra eles andarem, né? É o tipo o cântico de guerra deles. Isso. É sempre patapom, mas é em vários, de várias maneiras diferentes, né? E a musiquinha que eles cantam quando eles passam de fase? Não, acho que é no patapom, né, que eles cantam a musiquinha, ou é no Loco Roco? Eu tô confundindo. É no Loco Roco, no final. No patapom, né? Não empurra, não empurra, não. Não, e o legal é que assim, ele começa a ficar mais complexo e começa a adicionar estratégia, porque tipo, tem um comando, e é assim, tipo, botão, o quadrado e a bolinha, vai, exemplo. Aí assim, pata, pata, pó, aí bolinha, quadrado, aí fica pata, pata, pó, aí você tem que apertar nesse ritmo, aí eles andam. Aí quando você encontra inimigos, muda, é outro, é pata, pata, pata. Pata, pô, exatamente. Aí muda o ritmo e muda os botões, às vezes, ou adiciona um botão novo. E você tem que fazer o comando de atacar. Então, aí tem uns que você tem que perseguir os inimigos e atacar. Então, você tem que meio que dosar o cântico de andar e o cântico de atacar. se você atacar muito, você não alcança. Se você andar muito, eles te atacam e te matam. E aí tem. E isso vai ficando cada vez mais complexo, os inimigos vão ficando maiores. É, tipo, as armas têm um alcance específico, então te força a fazer estratégia. Então, cara, a ideia eu achei genial. E eu só fico. Eu queria que o produtor fizesse uma entrevista falando como que ele conseguiu vender essa porra dessa ideia. Porque, cara, é como se fosse um Quick Time Event. É, mas não é uma coisa nova, né? Tipo, o jogo de ritmo já teve, assim, ele fez uma abordagem diferente, né? Ele colocou em um outro contexto, mas jogo de ritmo já existia, já. É, o legal é que você controla os personagens através do ritmo, você não tem o controle direto nos bonecos. E os personagens cativam também, eu acho que é isso aí que atrai, né? É, o design dele, o estilo artístico dele, eu acho que isso chama atenção também. É verdade. Não, eu acho que... foi mal, pode falar? Não, fala aí, Adriano, desculpa aí. É o seguinte, ele faz você querer manter o ritmo, tanto quando você tem que dosar, né, entre uma ação e outra, porque você vai enchendo uma barra de especial enquanto ele vai andando. É. Então você quer manter aquilo ali pra você encher o especial e ferrar mais ainda com o bichinho que você estiver atacando ou seguindo, né? E ele já tá lançando 3, né? Vai ter o lançamento do Patapom 3 agora. É, então, assim, parece que o negócio fez um sucesso razoável, né? É, então, assim, agora vamos voltar pro Primo Rico, que é o DS. É, e assim, né, eu vou chamar a pessoa mais falante, né, mais participativa, que tá trazendo várias ideias novas para esse OrionCast, que é o Pascoal. E vou perguntar para essa pessoa tão presente. É, fala você, meu filho, um jogo de DS. Porque, e eu voltei pro DS especificamente para você, porque eu sei que você é um Nintendo fanboy, troll, né? Então, até destruiu o comentário do cara antes dele falar, né? O cara já acabando com a minha. Não, então vai lá, fala um jogo de DS legal aí que você recomenda, que é um que todo mundo precisa jogar uma vez na vida. Bom, se de repente alguém ainda não jogou, tem que jogar o WarioWare. Muito foda. Eu acho... WarioWare, pode crer. O WarioWare é tipo, além de ser um jogo muito criativo, assim, não me lembro de ter visto um jogo assim, com essa cara que ele tem. Tem jogos de minigames, assim, mas não com essa dinâmica que ele consegue. É esdrúxulo de simples, né? É, então, isso que é muito foda nele. Mas assim, a simplicidade se complementa com a variedade também, né? Então, porque eles devem ter pensado, né? Vamos fazer um jogo simples. Aí os caras chegam com uma ideia e dizem, não, mais simples. Sim, tem alguns minigames que são bem feitos, assim, até de cenário, de tudo. E tem outros que parecem desenho de criança, mano. Isso que eu acho muito louco, assim. Eles não têm o menor padrão, eles misturam tudo. Lógico, fora os minigames, a arte toda do jogo é muito bem feita, assim. Tudo segue um estilo. Mas nos minigames eles arriscam muito, assim, é muito legal. Tem aquele que você coloca o dedo no nariz, mano, tem uns muito loucos. E o que eu achei, já tinha desde o Game Boy, né, o Game Boy Advance, o WarioWare. Só que esse WarioWare do DS, que é o Taut, né, sei lá como é que pronuncia isso. E ele, né, ele é muito fantástico, assim, ele chega a ser muito melhor que o do Wii, inclusive, assim, porque ele... É porque ele traz, ele pega o do DS e traz para as funções da caneta, né, da tela de tela. É, então, e ficou muito mais da hora. Se bem que o Wii é genial, cara, o do Wii é muito bom mesmo, é muito então, bom. Mas todo mundo fala que o do DS é melhor, cara, inclusive você lê reviews... Não, mas é melhor mesmo, eu joguei os dois e eu não joguei, só o do DS. O do Wii é muito legal, mas assim, o do DS eu acho que eles conseguiram explorar melhor. E ele é um jogo só de minigame, né? Ele só tem minigame pra jogar, né? Exatamente. É legal. E os minigames duram o quê? 3 segundos cada um? Ah, 3, 4? Então, pouquinho. É muito rápido. E é legal que no DS tem até, inclusive, aqueles minigames de assoprar, velho. Isso eu achei incrível a primeira vez que eu joguei. Tudo bem que eu parecia um retardado no trem, né? Tipo, assoprando. Não, esse negócio de microfone no DS foi uma das inovações mais fodas, que eles integraram isso com gameplay. Isso, então, cara, eu acho que nunca tinha feito antes, né? Mas antes de assustar o público do WarioWare, quando você vai jogar, ele pergunta pra você que tipo de ambiente que você tá, né? Ah, é? É que eu não falo inglês, né, mano? Então, porque aí ele corta os minigames de sopro. Porra, que interessante. Porque se você tá no trem, por exemplo, no trem, ônibus, vai ficar soprando lá. Mas deve ser só a versão ocidental, né? A oriental, eles não devem se importar com isso. Não. Ah, não. O que eu acho mais engraçado é os minigames que eles não fazem o menor sentido. Tipo, vem lá tem um carinha e que tá olhando apaixonado por uma menina. Aí o lacinho do cabelo dela começa a cair. Aí se cair, ele fica com cara de triste e para. Tipo, parece que ele para de gostar dela. Você tem que ficar com a caneta puxando pro laço dela não cair, sabe? Tem outro que a mulher tá chorando e o catarro tá caindo no nariz dela. Pode que tem que puxando o catarro pra cima pra poder o catarro não cair. Fica desenrolando, você desenrola o rolo de papel higiênico, né? É, tem um que é desenrolar um rolo até o final de papel higiênico. É muito sem sentido. É, pô. Não, então, esse WarioWare, ele é muito bom pra busão e filas mesmo, né? Ele não é aquele que se estende muito. É, mas assim, eu tenho uma outra indicação, assim, mas que não é um jogo em si, mas é como se fosse um aplicativo pro DS que eu acho muito, muito foda. É, eu não vi nada parecido no iPod Touch, por enquanto, né? E não sei se vai ter, mas que é um chamado Jam Sessions 2. Tem um e o 2, mas o 2 eu acho melhor. Eu não sei, alguém aqui já ouviu falar do Jam Sessions 2? Já não joguei só o primeiro. Então, já não ouvi falar, né? Eu vi o cartucho, como ele, diz o... Eu vi o cartucho. É, ele é assim, basicamente ele tem as 5 cordas de uma guitarra e você consegue mapear os acordes pros botões ou pro analógico dele lá, né? Que ele tem aquela cruzinha. Então assim, você põe pra cima é lá, você põe pro lado é ré, esse tipo de coisa. E você vai tocando com uma mão com a caneta e você vai escolhendo os acordes pra ir mudando. Cara, quando eu joguei bastante o Jam Sessions 1, mas quando chegou o 2, eu ficava na internet procurando o tab e vendo os acordes, as nomenclaturas dos acordes, para poder mapear e tocar as músicas. E tem como você gravar, né? Você grava. Cara, é muito genial essa porra. Tipo, aquilo me deu eu fiquei horas mexendo com aquela merda. E tem umas músicas que você toca muito bem, cara. Você põe em amp, assim. Cara, e claro que nunca vai ser perfeito, né? Nunca vai ser igual, aquelas coisas. Mas, meu, é um negócio que as pessoas reconhecem. Tipo, você tá tocando Nirvana, ou tá tocando whatever, entendeu? E é legal essas... esses negócios diferentes que os desenvolvedores pensando num hardware que nem o DS, que tem a tela de toque e tal, tem a precisão que ele tem, que eu acho muito legal, né? Que ele vai além de jogos, né? Que quem domina isso hoje em dia é o iPod, mas... Você falou que o iPod não tem, mas o iPod tem sim, ó. Mas onde você mapeia os acordes? Tem como você fazer o mapeamento dos acordes pra... Não tocar que nem homem. É, então, tá vendo? Eu não quero tocar que nem homem, eu quero tocar que nem menino. A única desvantagem que eu vejo no DS pra jogo musical é porque a qualidade de áudio dele é bem ruim, né? Mas o Jam Sessions, ele é bem trabalhado na qualidade de áudio. Tanto que... Ele vem até com um adaptadorzinho pra você ligar em amplificador, ligar em caixinha. Cara, cansei de ficar brincando, tocando Paranoid, cara. Era muito, muito divertido legal, pra caramba. Mas isso no 1 ainda, o 2 ainda não cheguei a ver. Ah, o 2 é foda. Não, mas e aí, João, fala algum... Deixa os caras aí indicarem, senão... Fala algum jogo legal aí de DS ou até o PSP que você jogou, que você quer recomendar pra galera. Eu não falei o meu ainda, hein. Nem é o meu. Vai chegar. Fala aí, João. Rapaz, no último OrionCast a gente foi garoto, a gente foi menino. Falamos que o GTA é um grande sandbox, que não sei o que, a gente pode fazer, ter liberdade, fazer tudo. Até que um dia, cara, eu fui jogar no DS um joguinho chamado Scribblenauts, cara. Super ou o primeiro? Roubou meu jogo. Sem vergonha. Safado. O Super ou o primeiro? Eu também pensei nesse, mas eu tenho plano B. fala aí. Eu ainda não joguei o Super, eu tô falando do primeiro mesmo, cara. O primeiro tem uns problemas fundamentais nele que o Super melhorou, mas fala aí. Tem problemas gravíssimos, mas isso não diminui o jogo. Não diminui, cara. Eu também acho que diminui, cara. Mas fala aí. A gente tem que parar de falar. Não diminui. Fala aí, João. Cara, então, vamos lá. Pra quem nunca viu, não sabe o que é, pensa que eu tô falando grego, o que é o Scribblenauts? Você controla um carinha, um rapazinho chamado Maxwell, em um ambiente side-scroller 2D, né? Bem simples, assim, bem estilizado, como se fosse um desenho. Nada, não tem grandes texturas. O jogo é bem cartunesco mesmo. Parece que é um... aqueles painéis de Natal de americano, assim, que vai colocando uma colagem em cima da outra, entendeu? E esse é o objetivo mesmo dele, né? Sim, é. Ele pra não... mim dá a impressão que ele foi desenhado no Paint, velho. O próprio personagem parece ter essas colagens, parece ter as dobraduras, assim, sei lá, dele. Isso, é, exatamente. Meio chapadão, né? Tipo, isso. O personagem em cima. O personagem é chapado em cima de um cenário meio chapado, assim. Mas isso. Fica legal, não fica ruim, não. Não só o personagem, tudo, sacou? As árvorezinhas, você vê que parece que alguém colocou com. Enfim. Mas parece que ele é um boneco de Lego montado. É um boneco de papel, entendeu? Como se cada jogo dele fosse um... Ele parece um ragdoll, né, cara? É isso. Exato. Definiu. Mas a proposta dele é essa. E fica bonito, sacou? Não fica feio, não fica esquisito. Mas tá, como é que funciona o jogo? O jogo é o seguinte. Você, em cada fase, você tem uma missão, né? Eu vou dar um exemplo aqui de uma missão simples do jogo. Você tem um ambientezinho que parece um lugar no oeste do Canadá, assim, com algumas árvores e tal. E tem um gato em cima dessa árvore. Você tem que resgatar esse gato. É uma missão bem simples. O que você pode fazer? Bom, sua mente que vai te limitar. Você pode pegar uma nave espacial, entrar na nave espacial e resgatar o gato. Você pode colocar uma escada na árvore e pegar o gato. Isso se você for uma pessoa idiota, né? Porque você pode fazer tantas coisas legais pra pegar esse gato. Você pode até invocar o diabo. Você pode chamar Deus e Deus vai lá e salva o gato. Então, mas pra galera entender, você não tem um menu de opções onde você vai e clica na opção. O jogo funciona com um sistema onde o Maxwell, que é o protagonista, ele tem um caderninho, uma caderneta e um lápis. E você vai e você escreve o que você quer. Entendeu? Se eu quero um machado para derrubar a árvore e pegar o gato, eu escrevo machado e o jogo dá suporte a português. Então, é. Português de Portugal, mas enfim... você escreve lá machado, funciona, né? Não vai ter problema. Você escreve machado, derruba a árvore e pega o gato. Se você quer uma nave alienígena, você digita lá OVNI, que vai aparecer uma nave alienígena, você entra na nave. Entendeu? Você faz o que você quiser no jogo. É bonito, cara. O jogo GTA não é nada perto desse de bosta. E assim, só um adendo, o Super Scribblenauts, ele adiciona adjetivos. Então você pode pegar um macaco, ou você pode pegar um macaco demoníaco, ou um macaco bonito, um macaco feio, um macaco dourado, um macaco raivoso, entendeu? Então ele aumenta... Eu posso pegar urso também? Pode, também. É porque eu gosto bastante de macacos. Você tem alguma coisa contra macacos, porra? Você evoluiu de um, caralho. Eu tive até um depoimento estranho no último aí, que eu falei de macaco. Então a gente gosta de macaco, né, cara? Não, mas assim, o legal é que ele pega essa ideia que o João explicou, ele expande isso de um jeito absurdo, cara, muito, muito bizarro. E o problema maior de jogabilidade que o Scribblenauts primeiro tinha é que você tinha que usar a stylus, né, a canetinha, pra você andar com ele, levar ele pros lugares. E isso, às vezes, tipo, você montava o maior esquema legal pra fazer o que você queria, você andava, aí você chamava a atenção do inimigo e dava tudo a merda, porque a caneta não era precisa para levar ele aonde ele precisava. Agora você controla pelo controle manual mesmo. Putz, então, bem melhor, cara. É bem melhor, muito melhor. Então o Super Scribblenauts, ele melhora bastante nesses dois pontos. E só acrescentando aqui que, por exemplo, eu falei, você pode colocar uma escada e tal, mas não é só colocar, os objetos interagem. Se você tem um lugar com gelo, se você digitar uma fogueira, a fogueira vai derreter o gelo. Se você manda, sei lá, sumando Deus e sumando o diabo, eles vão começar a brigar. Entendeu? Tem isso. Cara, você já tentou. O rato vai correr do gato. É muito bacana, cara. Você já tentou colocar a máquina do tempo? Não, cara. Cara, escreve máquina do tempo e entra nela e você vai ver o que vai acontecer. Eu não vou falar. Mas se você tiver Scribblenauts, escreva máquina do tempo e interaja com ela. Vocês vão ver que animal que vai acontecer. O máquina do tempo é legal. Você escreveu um teletransporte também. Também. E o João falou aí que tem as várias formas, né, de se passar. Então você pode passar assim, da forma mais rápida, né? O mais fácil que você encontrar a fase. Mas no final ele fala, passe de mais três formas. Então se você quiser desafio, você pode ficar ali tentando, entendeu? Ah, é verdade. Quebrando a cabeça, não sei no Super, imagino que repita isso, né? Mas no 1 ele fazia isso, ele te desafiava a tentar de outras três formas. E o legal é que assim, ele tem vários tipos de recompensa, né? Você usar objetos que não apelem para violência, você fazer a mesma tela com objetos diferentes, você usar vários objetos de uma mesma categoria para você passar, tipo, usar três animais diferentes. Ele impede você, né, de usar, tipo, você tem que passar sem usar arma de fogo, tem algumas fases, se não me engano. O que é bem difícil, né? Não, mas e você, Adriano, que tem algum jogo de PSP ou DS legal que você recomenda aí? Olha, eu vou recomendar um do DS, assim, que eu considero ele essencial, ele é até bem antigo, é o Elite Beat Agents, o EBA. Ah, cara. De cara. Esse qual que era o nome em japonês mesmo? Osso Tatakai Owenda. Osso Tatakai Owenda. Osso Tatakai Owenda. Ai, não, muito bom. Fala aí, Adriano. Eu chamo só de Owenda. Porque, ele vai na proposta do DS, né? Ele, tipo, você quer mostrar pra pessoa, assim, o que é o DS, ela vai ver ali, né? Vai usar caneta e já vai se impressionar ali. O jogo, basicamente, é um jogo também de ritmo, né? Mas, na verdade, seria um jogo de dança. Os personagens têm que dançar pra salvar o mundo, basicamente. Resumidamente. São várias historinhas que vão se passando na tela de cima e você tem que ir acertando umas bolinhas que vão, né, diminuindo. Você tem que acertar no ponto certo pra você ir marcando os pontos, pra tentar salvar as pessoas daquela situação, né, os personagens daquela situação. A história vai se passando de cima e você vai acertando a dança embaixo. E o carisma são os problemas, né? Sim. Que você tem resolver. Então tem um que eu lembro que era um dono de uma barraca de fruta, que tinha uns caras dando em cima da filha dele. Aí você tinha que ir lá e ajudar o dono a tirar os meliantes que estavam atrás da sua filha, né? Aí, meu, e é legal que eles aparecem e é o que o Adriano falou, eles começam a dançar, tipo, nada a ver. Tipo, eles não dão porrada em ninguém, nada. Eles começam a dançar, aí os caras assustam e vai embora, sei lá. E é muito carismático, muito engraçado, cara. Mas, cara, esse é um jogo que eu achei bem estranho, que assim, eu preferi muito, achei muito mais carismático a versão japonesa do que a versão americana, cara. Acho que, sei lá, por você não conhecer as músicas, por ser um ritmo esquisito, a palavra esquisita, a letra esquisita, eu achei ele, assim, duas vezes mais legal do que o americano. Verdade. Sei lá, eu joguei com vocês, mas... Eu conheci o americano primeiro, então quando eu fui jogar o japonês, que era mais antigo, eu tive a impressão de que o americano foi feito assim, foi mais caprichado, eu tive a impressão. Ele é voltado pro público assim, ocidental mesmo, né? O de lá é bem oriental. Tanto que as músicas do americano são músicas bem conhecidas, né? Sim. Então, o do japonês deve ser conhecido lá no Japão, mas como a gente não conhece, eu acho que é uma coisa mais underground. Eu concordo com o Meimal. Até o ritmo é diferente. Eu acho uma coisa mais carismática também. Mas é legal se você tiver, quem tiver aí a oportunidade de experimentar os dois, é que a gente não lembra do nome em japonês especificamente. A gente já falou, pô, é Osso Tatakai Owenda. Oedan, isso. Então, puta, você tem que escrever, senão escreve no mural depois dessa porra, porque todo mundo vai pensar, só, sei lá, nome Nikon, qualquer bosta. Então, esse é bem legal as duas versões. Na verdade, acabaram sendo dois jogos completamente diferentes, né? Sim. E o Endan, ele chegou a ter o 2. Infelizmente, o Elite Beat Agents não teve ainda o 2, né? Ficou apelo aí, né? Ficou aqui lance. Nintendo, como vocês escutam o nosso cast direto? Por favor, gente, façam um outro Elite Beat Agent. Passou da hora. E alguém aí tem alguma indicação de PSP? Vamos tentar voltar a atenção pra ele. Eu tenho uma indicação de cada. Falo do PSP assim, primeiro. Não vou falar. Eu pelo menos. Vou aproveitar que a gente tá na linha do DS, cara. Que assim, eu pensei em um monte de jogo, mas assim. Eu falei, não vamos citar, não queria falar um jogo basicão que tipo Zelda são fantásticos, os Mario são fantásticos. Você tem Trauma Center, que é fantástico, mas é tudo um jogo bem famoso. E eu quero falar do DS, de um jogo que eu considero o pai do Scribblenauts, que é um jogo chamado Drawn to Life. Alguém chegou a jogar? Ah, sim, que você desenha o que você desenha o mundo, não é? Isso, você é praticamente um joguinho de plataforma, Só que o Lego, você é um criador, né? O primeira coisa que você desenha é seu personagem. Se quiser desenhar um bonequinho de palito, meu, você desenha um bonequinho de palito, pum, você vai jogar o jogo com um bonequinho de palito. Você pode desenhar roupa pra ele depois, e conforme, e durante as telas, vai sendo necessário você desenhar alguns itens pra você poder completar a tela. Eu acho que é uma proposta diferente do Scribblenauts. Scribblenauts você escreve pra aparecer o objeto, e no Draw to Life você desenha ali o objeto pra que ele seja representado na tela. E eu acho ele é meio esquecidinho, tal. Ele já é velhinho, acho que ele é de 2007, cara. Mas é um jogo que deve estar baratinho aí, cara. E eu recomendo 100% Drawn to Life. Quem gostou de Scribblenauts pode jogar Drawn to Life, que vai se arrepender. Que não vai se arrepender, e vai ver que é uma aproximação diferente, tipo. Pra mesma ideia, né? É, então, eu acho que assim, como quem é uma porcaria de desenho que nem eu, se deu bem melhor com Scribblenauts. Mas, tipo, Drawn to Life não é pra você ia curtir bastante o Drawn to Life, então, né? Ah, com certeza. Eu tô pensando aqui na possibilidade. Apesar que eu achei Scribblenauts muito louco também, apesar do estilo de desenho simples, eu pirei na proposta, assim, também, né? Acho interessante. Não vejo só gráfico, não, senão eu também não tinha comprado o Wii, né? É. O Pascoal admitiu que o gráfico do E é inferior, hein? Não, mas eu sempre admiti. Está marcado, gravado e pavimentado no cast, já era. É, mas sempre admiti isso. Aliás, não tem nem como negar, né, também. Mas é o que eu sempre falo, o gráfico de potência inferior não quer dizer que seja menos bem trabalhado, né? Que nem Mario Galaxy, por exemplo, é um bom exemplo de um bom gráfico, assim, no E. Mas enfim, não vou puxar mais sardinha, não. Senão... Fala aí, meu irmão. Não, eu já terminei, pode passar a bola. Não, aí. Falo do PSP agora, cara. Ah, PSP, a gente já falou do Burnout também. Que não vale falar emulador do Super Nintendo, hein? Eu não tenho emulador do DS. PSP. Melhor vantagem de ter realmente não faço nem mínima ideia de como funciona. Como funciona. É, mas... Assim, mesma lógica do DS, vamos fugir dos God of War, fugir dos GTAs, Burnout a gente já falou. Que todo mundo sabe que é foda, a gente não tá fugindo disso por não serem os melhores, mas porque serem manjados. Isso. Né? Só pra explicar direitinho, porque vai ter um monte de troll lá, vocês não falaram de Ghost of Sparta, seus filhos da puta. Então, eu acho obviozão, tá ligado? Pra que falar Mario Kart? Não, exatamente. Então, pra que falar Mario Kart? É muito foda. Então, eu acho que assim, cara, o melhor jogo pra caceta, mano, PSP. Esconde o DS agora, vai. Põe o DS na gaveta aí. Então, Gran Turismo também é muito bom. Rock Band, muito bom também. Eu iria ficar com o Rock Band, mas aí eu fiz a besteira de ligar o meu PSP aqui. Agora não errei. E vi um jogo que eu tenho há anos, cara, há anos que tá aqui na bandejinha, que é o The Warriors. A versão do The Warriors pro PSP é uma das melhores que eu joguei, cara. É fantástico, fantástico, fantástico. Você pode jogar duas pessoas, cara, passar a história inteira. É um jogo muito velho, é um jogo que eu gosto muito e que caiu como uma luva no PSP. Você não precisa... The Warriors da Rockstar? É. Ups. Então, você não precisa do segundo analógico. Você não precisa mexer na câmera o tempo inteiro. Um jogo que ele é levíssimo, o PSP. Você não tem problema com os videozinhos. A qualidade de imagem, como ele é um jogo velho de PS2, a qualidade de imagem é um pouquinho melhor. Eu acho que ele é um jogo que vestiu o PSP. Eu mas, considero até melhor mas, que a versão de... as coisas de específicas dele, do que faz a versão do PSP ser a melhor. Primeiro de tudo, cara, você pode carregar. É um jogo que ele tem um modo. Ele tem um modo multiplayer. E você não precisa necessariamente estar com outras pessoas para jogar. Você pode jogar contra a máquina. E tem um monte de minijogo, tipo, que o The Warriors é basicamente você enfiar porrada em todo mundo. E tem os modos multiplayer que são rápidos, que você pode jogar ali. Tem o King of the Hill, que é legal pra caramba de jogar com a máquina, que é. Imagina uma montanha e ganha o jogo quem fica mais tempo em cima da montanha, né? Uma das telas é uma montanha de lixo, de carro amassado. Aí você sobe, quando os inimigos sobem também, você pega eles e chuta lá embaixo, cara, que eles voam, que é uma beleza. E tem, tipo, luta de 5 contra 5, briga de 9 contra 9, tem um de eliminação, que é em cima de um prédio, cara. Ganha o último que ficar em cima do prédio. Seu objetivo é derrubar os outros do prédio. Isso é Royal Rumble, hein? É, então. Isso aí é Royal Rumble. Já ouvi falar. Pô, legal. Eu nunca tinha ouvido falar disso, cara, do Warriors do PSP. Então, The Wars, o jogo basicamente é o mesmo. O jogo é legal pra caramba. É sobre o filme o Guerreiros da Noite, pra quem é fã de Sessão da Tarde. E ficou muito, muito, muito, muito bom. Muito bem adaptado. Outros jogos que eu peguei pro PSP, que foi jogo do ano, assim, igual o próprio Socom. Todo mundo fala, ô, Socom isso, Socom aquilo, Siphon Filter, Medal of Honor. Porra, é tudo horrível de jogar, cara. Então, o jogo que eu mais, que eu peguei, assim, que eu mais senti, me senti à vontade jogando no PSP, foi o The Warriors. Legal, cara. O próprio Metal Gear Peace Walker, aí, que tem até o review que a gente fez, ele é legalzinho também, mas pra mim, sentar, pegar e jogar do PSP é Burnout e The Warriors. É, e eu não tenho mais um jogo do PSP pra indicar, mas eu tenho um que eu tenho vontade de jogar e eu vou perguntar pra vocês se vocês já jogaram. Acho que vocês não jogaram ainda. Que é o Half Minute Hero. Vocês já ouviram falar? Eu já ouvi falar, mas não... Então, que é assim, eu nunca joguei, então eu só vi vídeos, li reviews e eu tenho muita vontade de jogar esse jogo. Eu fiquei muito triste quando eu fiquei sabendo que era só pra PSP. Porque eu queria que ele fosse pra DS pra eu poder jogar também. Porque o DS é o único portátil que eu tenho. Que é assim, você tem 30 segundos pra fazer uma missão específica. E tem vários tipos diferentes de jogo. Tem um que é 3D, tem um que é plataforma. E você tem 30 segundos pra resolver, pra salvar ou pra resolver a missão. Só tem os 30 segundos. Só que você pode comprar mais 30 segundos de uma deusa lá. Só que ela vai cobrando cada vez mais caro, entendeu? Então tem esse negócio de estratégia, assim, e tem vários tipos, né, são como se fossem minigames, assim, só que com vários elementos de RPG. Cara, eu fiquei muito maravilhado com a premissa desse jogo. Os reviews todos falaram que é legal. Então, alguém aqui jogou? Ele? Ou chegou a ver? Não. Ninguém. Então, então, os ouvintes aí no mural, quem jogou o Half Minute Hero, se vocês conhecem, já ouviram falar, por favor, deem as suas impressões aí, que eu tô muito interessado em saber se esse jogo é tudo que eu espero mesmo. E quando eu tiver a oportunidade de pegar o PSP de alguém emprestado, sei lá, viu, homem mal? Aí eu vou ver se eu arranjo esse jogo em algum lugar pra poder jogar. Ainda bem que eu tô com o do João emprestado aqui, eu vou até procurar. Então, ó, tá vendo? Então. Então, alguém tem mais alguma indicação aí do DS, do PSP, alguma coisa específica? Eu tenho. Fala aí, Bubbles. Por quê? Eu tô agora também pra ninguém. Você não perguntou nenhum pra mim, hein? Preconceito. Não, é que, ó, você já falou bastante, pô, mas não, fala aí. Desculpa aí. Não, um que eu indico pro DS é o Professor Layton, a série toda. Que, assim, eu joguei só o primeiro, que é o Curious Village, terminei, e ele é só de puzzle, né? É um jogo de puzzle. E muito os puzzles são bem, bem difíceis, assim, bem desafiadores. Mas o jogo é muito bem feito. Os caras que criam, não é? É um cara que é o responsável pelos puzzles. Eu não vou lembrar o nome dele aqui, não vou olhar no Wikipedia. Mas todos? Não, é um cara que é responsável pelos puzzles. Não sei se ele é responsável por todos, mas ele é o principal. Não sei se é o cara que bola todos. E os puzzles são muito, muito difíceis, assim. Mas eu acho legal porque tem história também, não é só puzzle, né? Se fosse só um jogo de passar puzzle, ninguém jogava, eu acho. Porque é uma história muito legal, cara, geralmente. Pô, tem o Professor Layton, né? Que é o Professor Layton. É o Sherlock Holmes. Ele é um detetive, né? E eles bolam sempre uma historinha pra ele ter que resolver. É tipo um livro da Agatha Christie, já leram? Ah, sabe? Pode crer. Então. Inclusive o segundo é o Diabolical Box, que é num trem. Igual um livro que eu li na... Eu não lembro qual é o nome do livro da Agatha Christie. É o Assassinato no Expresso do Oriente. É, exatamente esse. Da Agatha Christie. Então, vamos falar pouco, mas eu peguei... Eu tava procurando jogo de DS pra comprar e eu vi esse Diabolical Box. Eu falei, eita! Não tem nada, então, não tem nada de diabólico. Não, tá, mas... sei. Eu sou. Vocês satanistas que escutam e a gente. Não se avisem. E a caixa do capeta. Não, é a caixa do demo. É com a caixa de Pandora. Esse eu comecei a jogar, ele ainda não. Tô na metade, ainda não terminei. Eu terminei o primeiro. Mas as histórias são bem feitas. Ele é tipo um anime, assim, sabe? Tipo, você tá jogando um livro mesmo. Tem ceninhas de anime até feitas pra ele. Só que no DS não roda muito bem, porque os vídeos ficam muito comprimidos, assim, não fica tão bonito. Mas são bem feitos pra caramba. São aqueles, tipo, cenas de filme de anime, sabe? Quando é super bem feito. E eu acho que vale a pena. Você pode jogar ele em qualquer lugar, porque é de puzzle, né? Você pode abrir o puzzle que você tá enroscado e ficar tentando até conseguir. Tem uns que eu demorei até uns 50 minutos pra conseguir, uma hora. Mas é bem, bem louco. Legal, Professor Layton. Vocês ninguém nunca jogou Professor Layton? Eu joguei. É pior que eu sempre ouvi falar, mas eu nunca. Nossa, Professor Layton é. Mesma coisa aqui. Puta, nossa, e o Pascoal se diz um nintendista. E se eu não me engano, vai sair pro Wii esse Professor Layton, se não sair. Não, não, não. Ele vai sair pro 3DS e ainda vai sair, tipo, junto com o Phoenix Wright. Nossa, é isso que eu ia falar. Na época que eu peguei o Professor Layton, eu acabei não jogando porque eu tinha pego o Phoenix Wright também. Ah, mas eu acho ele bem melhor que o Phoenix Wright. O Phoenix Wright eu acho mais fácil jogar. Ah, é, com certeza é mais Phoenix fácil. O Phoenix Wright, pra mim, é ripado, hein? Ripado? Como assim? Tô jogando a bola, ele é ripado. Ele é pior do que todo mundo fala que ele é, pra mim. Ah, eu também não acho. Não é um jogo ruim, mas ele é pior do que todo mundo fala. Também acho ele super valorizado, assim. Eu não acho ele tão bom, não. Eu acho o Professor Layton bem melhor. É, eu concordo. Professor Leitão aí deve ser da hora. Professor Leitão. Eu tava pensando na caixa do capeta. Professor Leitão e a caixa do Beuzebu, né? Professor Leitão e a panela de feijoada, né? Todo mundo fala isso. Bom, né? essa ia ser uma história passada no Rio de Janeiro, né? É um mistério. Professor Nascimento e o complexo do alemão. Eu acho que tem alguma coisa naquele quadro. Então, Adriano, tem mais algum jogo aí que você recomenda legal pro DS? Olha, pro DS eu tenho aí uma, acho que é uma dica legal aí pra quem é fã, né, de Mega Man. Saiu recentemente um remake com, na verdade, uma coletânea de todos os Mega Man Zero que saíram pro GBA, né? Então tá aí uma boa pedida. Pessoa que quiser vários jogos, né? Tudo bem que é o mesmo jogo todos, né? Assim, vocês gostam dessa história? Série aí do Mega Man Zero? Porque eu acho muito chato, né? Olha, cara, eu não gosto de Mega Man, então eu não falo nada. Não, mas eu gosto do Mega Man Legends. Eu acho muito bom. Inclusive no 3DS vai sair o Mega Man Legends 3, pra quem gosta do Mega Man Legends, né? Ah, fica em aguardo. Eu cheguei a jogar um pouquinho também. Assim, pra mim o melhor Mega Man de todos é o X e eu sou puto com a capa. Até hoje, por eles terem acabado com ele, né? Então, essa série. Aí saiu o Battle Network, saiu o Zero. Exatamente. Esse Mega Man Zero é como se fosse o futuro lá, o futuro muito distante do X, ou seja, o futuro do futuro, né? Da série. O X morreu, né? Nesse futuro. É. Ele acabou, já acabou, vira do mal. Aí depois, tem a série ZX também. Tem a série Pegasus, não sei o que, não é? Parece Dragon Ball Z isso aí, que Dragon Ball tem uma porrada de Dragon Ball. Tá. Inclusive, deixa quieto, eu ia falar um negócio do Dragon Ball. mas já é. E assim, apesar de eu ser muito fã, cara, tipo assim, os jogos são muito difíceis, cara. Os Mega Man Zero, eu apanho muito, tô apanhando muito. Assim. Todo Mega Man, né? Esses são mais, cara, são muito mais difíceis. Então, aquele negócio de você pegar item, já viu? Que você vai customizando item nele pra ele melhorando. Eu acho que não tem nada a ver. Colocar tipo um elemento de RPG não. Num jogo que é só plataforma, né? E deveria continuar sendo só plataforma. Tem continue, cara. Se acabaram os continues, tchau. É game over. Isso é raro de se ver hoje em dia. Contra, né? Isso é bem contra. Eu nem ligo. GBA, pra mim, é Metroid Fusion, cara. Ah, sim. Cara. Nem se fala, né, cara? Você os dois, roubou... Os dois Metroids. Você roubou o último jogo que eu ia recomendar, que é o Metroid Hunters do DS, que tem um multiplayer muito legal, cara. Que os mapas, assim, é o Metroid, a jogabilidade é muito legal desse Metroid pro DS, ela é muito boa, mesmo sendo um jogo de tiro em primeira pessoa pro DS, né, que geralmente é mais complicado, mas o legal mesmo dele, que é o que eu vou falar rapidinho, é o multiplayer, que você pode escolher entre global, regional, você pode jogar com o pessoal do mundo inteiro, geralmente é japonês, e geralmente eles jogam bem pra caralho, né, porque é foda, e meu, são sempre mapas bem, deve ter uns 5 mapas, assim, que é um número bem grande. grande, né? Sendo um jogo bem pequeno. E são mapas bem pequenos, então você encontra bastante pessoal. E, cara, tem gente que joga bem pra caralho. É aquela coisa. É, você vira bola, foge, tem os tipos de arma diferentes, tem os lugares escondidos no mapa, apesar dele ser pequeno. E é bem frenético, assim. E é muito legal. Então, eu também recomendo pra quem gosta de jogo de tiro de primeira pessoa, um jogo mais hardcore aí pro DS, o Metroid Hunters aí também é bem legal, cara. Se vocês nunca jogaram, eu recomendo. Então, esse, aliás, foi o primeiro jogo que eu peguei do DS na mão e eu pirei já, com DS Flat, né, na época. Ele tem um gráfico bem legal pro DS, assim. Eu só não gostei muito da jogabilidade com aquela caneta, assim. Mas se eu não me engano, dá pra você mudar no Options e controlar só com o direcional mesmo. FPS no DS funciona, né? Eu até indico com um FPSzinho rapidinho, que é aquele Dementium, The Ward, que é de terror, cara. É, então, eu achei que ia falar dele também. É legal pra caramba. Eu curti também. E é legal, nesse Dementium, é legal que você tem tipo um diário, sei lá, alguma coisa assim, que vem várias mensagens no jogo, assim, subliminares e tal, tipo que nem um número na parede, aí dá pra você anotar algumas coisas que você acha que você vai precisar usar depois e tal, é bem legal. Nossa, eu posso morrer sem o Room 23, né? Sem falar sem indicar um último jogo de DS que falou de Dragon Ball aí. Esqueci o nome, cara. Puta merda. Dragon Ball Origins Isso, Dragon Ball Origins, esse mesmo. É legal, fantástico. Não dá pra acabar o cast sem falar de Dragon Ball Origins. Pra quem curte a série, foi um jogo que ficou bem legal, assim, do pra Dragon Ball. Pra ter um cheião. É luta? Luta? Ele é luta e RPG, assim. E ele, cara, é o Zelda, é o Zelda Dragon Ball. Pega um Zelda do DS, cara, joga os personagens do Dragon Ball mesmo, não da série Z em diante. É com Goku pequenininho, Bulma, o Oolong. Ah, tá, lembrei, Dragon Ball Origins, claro. Não, ele, assim, ele lembra muito Zelda mesmo, porque ele tem alguns elementos RPG, mas a batalha é em tempo real, assim, tipo, é bem cara do Zelda mesmo. Pô, legal, eu prefiro a saga GT, a saga Z. Eu não gosto muito do Dragon Ball primeiro, assim, mas esse jogo me interessou. Acho que eu vou atrás desse jogo aí. Legal, não sabia desse. Eu terminei ele. É um dos poucos jogos que, assim, que eu cito em portátil, igual ele. Tem o Metal Gear, Peace Walker, mais o Hotel Dusk, que são jogos que eu passei mais de 10 horas jogando no portátil. O Professor Leitão, eu passei 25. O Leitão. O professorzinho Leitão. Não, depois que eu vi lá a caixa do capeta, ele liguei, tinha um menininho falando, eu desliguei e não joguei mais. Mas jogue que é bom, é recomendado. E já saiu o 2, né? O Origins 2, Dragon Ball Origins. Já saiu o 2. Não fazia nem ideia. Tô sabendo agora. Mas como é que conta a origem de novo? Não, é que é... Continuação, não sei se é óbvio. Então é o Z. É o Middle, né? Dragon Ball Middle, aí depois vai ter o Dragon Ball Final. É que jogo do Dragon Ball não pode ter menos do que 3. É que o Origins... Dragon Ball Budokai Tenkaichi, os três contam a mesma história e os três são três jogos. Pois pra fazer. Nossa, o Origins, ele termina no... Assim que acaba o campeonato lá que o... Então, e o outro, 2, é continuando até a fase do... Quando ele enfrenta a Red Ribbon, se eu não me engano. Parece ser legal. Não sei. Quando ele vence, então, é Red Ribbon. Eles aproveitam bem a história, então, né? Eles dão uma boa prolongada. Eles acrescentam um monte de minigames e coisas assim que não aparecem na série, sabe? Não é só o que tem na série mesmo. Assim. E só uma coisinha. Não, nessa hora que a gente tá falando, tem que estar tocando a música da abertura. É uma das aberturas mais legais que eu já vi de qualquer jogo de portátil, cara. Que eles reproduziram a abertura do anime, eles reproduziram só que no 3D do jogo. E o 3D do jogo é muito bem trabalhado nesse jogo, porque ele é simples, mas ele ficou muito perfeito, assim, ficou muito fiel à série, né? Ficou bem legal mesmo. Cara, eu achei fantástico, cara. Então, olha, se a gente tivesse oportunidade, a gente ia ficar aqui, juro, mais umas 2-3 horas só falando de porra de jogo de portátil. Porque é tanta coisa legal, cara. Tem o Hotel Dusk, que o Homem Mal comentou aí. Tem os RPGs do Mario, tem o Mario and the Minis. Cara, tem... Mario vs. Donkey Kong. Mario vs. Donkey Kong. Tem o Zelda, né? Os dois Zeldas que... Puta, o último é bom pra caramba, né? São bom legal. Trauma Center. Trauma Center, os dois. É, são dois Trauma Center também, os dois são muito. Então, cara, tem muito, muito jogo ainda pra falar. Você tá assim, coitado do PSP nesse cash. Cara, por mais não tem jeito, né, mano? Eu, inclusive, ia indicar um, já que não indiquei nenhum, mas. Não, fala só o nome, né? Fala só o nome que o tempo acabou. Fala o nome. É, falando do Mega Man, né? O Mega Man é Maverick Hunter X, que é o remake do Mega Man X pro PSP, assim, clássico, cara. Então, é isso aí. Sou então, viciado, né? É, então, assim, peguem todos. Só pra relembrar as pessoas que ficaram bravas, que não foi falado de God of War, não foi falado de Mario, essas coisas, que a gente tentou pegar jogos que são mais escondidos, mais underground, assim, coisas que o pessoal talvez não conheça muito, pra ter mais motivo de comprar os portáteis, e não só os motivos dos jogos principais que todo mundo já conhece. Então a gente acha que todos os jogos principais que todo mundo acha bom, a grande maioria aqui também gosta de God of War, também gosta, eu, tirando eu, essa porcaria, mas de resto, assim, o pessoal gosta bastante dos jogos principais, os Metal Gear da vida aí. Então, a gente tentou dar um foco diferente, a gente falou de alguns principais também. E assim, talvez até seja o caso da gente pensar num outro cast, né? Fazer uma segunda parte, porque é tanta coisa pra falar que talvez a gente pense nisso. Então, comentem aí no mural quais são os seus jogos de portáteis preferidos, as experiências que vocês tiveram, qualquer coisa que você acha uma heresia que a gente esqueceu, que seja mais underground, assim, porque, de novo, os principais a gente também acha bom. E obrigado por ter ouvido mais uma vez. Como o Lula Molusco não está aqui, eu vou fazer a piada infame dele só para relembrar a presença do nosso grande amigo, vocês que têm ouvidos, e vocês que têm olhos para e dedos para ler e comentar no mural, também façam isso. E muito obrigado por ouvir. Falou, galera, e até o próximo cast.